E aí, vamos fritar bolinho? Adoro Homem de Ferro. Meu nome é Calhão, cinema é 10. Meu nome é Sonda, meu meio era Gatão Brasil. Aqui é o Mondando, eu adoro cinema. Pera aí, deixa eu gravar de novo, ficou estranho. Aqui é o Elton e eu quero ser Homem de Ferro. Aqui é o Mondando, eu tenho gay. Salve galera, Mondango aqui com mais um episódio do Fritando Bolinho, seu podcast semanal da semana. Aqui é o Elton e hoje a gente tá fazendo uma coisa um pouquinho diferente. A gente tá abrindo aqui um novo quadro nesses três longos episódios que a gente já gravou. Esse vai ser o nosso quadro trimestral, o Três Bolinhos na Lagoa. Nesse quadro nós vamos dar pitacos sobre o que vai rolar nesses filmes que vem por aí. É, o que a gente diz você pode anotar como verdade, o que a gente disse que vai ser bom você pode ir no cinema e pagar em 3D. Só que não. Ou sim. Mas então é isso, galera. Ouçam aí e a gente explicou melhor no episódio. E vai começar. Vamos nessa! Tá vendo aqui uma listinha dos filmes, galerinha, que vai sair em 2013. Não fala com os outros como se fossem retardados. Pra mim todo mundo é retardado. Só que a gente não tem o de janeiro, então... Janeiro já passou, não tem como sair mais em janeiro, porque janeiro já foi. Quais filmes saíram em janeiro? Não sei, foda-se. Os filmes que saíram em janeiro, geralmente vêm com o ano do ano passado. Ou seja, não são desse ano, não são considerados. Quer dizer que janeiro não fez parte desse ano? Não, pra filmes não. Ano passado teve 13 meses. Exatamente. Ah, tá. E esse ano também vai ter. Ah, sim. Começa em fevereiro, né? Começa em fevereiro e acaba em janeiro. Isso. Aí fica com 13 meses. Bela conta, Guilherme. Não. Ah, não, tá. É mesmo. Deve continuar com dele. Amanhecer Violento, alguém ouviu falar disso? Deve ser um cover do Amanhecer, só que... com armas. Ah, tem o Thor. É. Parece ruim. É só mais um filme de ação. Ué, o filme é do Thor? O Thor tá no filme? É um filme de Deus também? É, o filme é em Asgard. Não, porque é o Thor tá no filme, tu falou, pô? É o Chris Hemsworth. Isso aí, Hemsworth. É o Thor, é o Chris. Agora, esse é o mais escuro, eu já ouvi falar bem dele, cara. É? Eu acho que ele já saiu ano passado, E tá pra sair de novo? Que merda é essa? É igual Guerra ao Terror. Porque ele foi indicado a Oscar. É igual Guerra ao Terror, pô. Guerra ao Terror saiu DVD, depois saiu de cinema. Tá. É o mesmo diretor da... Diretor não, diretora, né? Do Guerra do Terror. Ah, então... Ah, deve ser caô dela isso aí. Não, animal. É que, tipo, quando o filme sai... Acho que quando é indicado ao Oscar, ele sai de novo. Ah, tá. Aqui, esse Indomável Sonhadora também tá. Viu? Tu já viu? Ouviu falar nesse Indomável Sonhadora? Não. Cara, a capa me chamou a atenção. Parece legal. De criança, mas parece legal. Tá bom, Sonhadora. Aí, olha o nome da garota do elenco. Nossa... Não dá pra me falar. Kvenzanewares. Pô, o Kaliel é russo. Você é russo? Husp é uma menina de 6 anos que vive com seu pai Wink. É Husp Puppy. Às margens de um rio, é uma comunidade chamada Banheia. Um dia ela descobre que está muito doente e apesar disso não decide não receber ajuda médica. O Wink passa a ensinar a menina como sobreviver para quando ela não estiver mais presente. Ah, o cara tava meio louco quando fez isso, né? Tem filmes melhores, eu acho. Eu acho que Duro de Matar dá uma porradão com o pé na cara desse filme aí. Aí, Bom Dia para Morrer. Será que ele morre? Duvido. É. Não, vai ter o 6, pô. Eu sei. Ele já falou. Cara, ele nunca vai morrer. É, cara. Ele não morreu no 1 nem no 2, pô. Depois que eu fiquei sabendo que o Van Damme vai aparecer no Mercenários 3, ninguém mais morre no cinema. Mas é o irmão gêmeo do vilão, que o nome dele é vilão. Xavier vai fazer o filme, Xavier do X-Men. Qual Xavier? Não, o careca. Esse Dom Alves Sonhador, eu já ouvi, acho que eu já ouvi falar bem dele, cara. Mas ele, tipo, não é muito mainstream, saca? É mais história, mas, tipo, um filme pra tu é um drama, não é uma, não é comédia, não é ação, saca? É, geralmente é o que vai pro Oscar, é só pelo drama. É, isso que eu tô falando. E a Carol Castro faz. Ah, não, tô vendo outro. Não, é que eu tô falando. Tem um filme aqui, ó. Open Road. E... Open Road. Isso, e... Tá, Eng. Aquele nome do Brasil. O que tem a ver? Deve ser o nome de alguém. Vê na ordem, cara. A gente tá em fevereiro. É. Eu tô em fevereiro, cara. Tá aí do lado, pô. É, depois do Domada Sonhadora. Ah, Eng. Ah, Eng. Falou Andy. É. Uma brasileira faz esse filme lá. É, bonito. Carol Castro. Os brasileiros têm o Andy Garcia. Tem o... Andy Garcia? Pera, Andy Garcia não é brasileiro não, velho. É, cara. Eu sei que não é brasileiro. Você tá falando que tem um Andy Garcia. Mas não é brasileiro. Ah, tu falou de brasileiro e tem Andy Garcia. Eu falei Carol Castro. Não, o Mondrog. Eu não falei brasileiro, cara. Eu só falei que tem o Andy Garcia. Mas a Carol Castro é irmã do Marcos Castro. Cara, vocês vão ficar falando merda, né? Então... Duro de Matar, sim. Vamos falar de Duro de Matar, que Duro de Matar é foda. Vai ser foda. É mais um Duro de Matar. Só que ele vai estar em Moscou agora, ó. Ele tem filho agora. Ah, ele sempre teve filho. Ele sempre teve, cara. Desde o primeiro. É, eu lembro da filha dele. Lembro do filho. É porque aparece só a foto do filho. Ah, mas tipo, eles mudaram de Nova York no aeroporto e foi a mesma coisa. Então, dos Estados Unidos pra Moscou, um monte de tiro, explosão. Eles caindo do prédio. E o cara que vai fazer o filho dele fez Spark. Tu já viu o... dele? Mas vamos lá, Duro de Matar. Na nova trama, Bruce Willis volta a entrar na pele do policial John McClane e dessa vez viaja até Moscou para uma missão internacional. Nesse filme, Jack, o Jay Courtney, filho de John, é apresentado e parece ser tão durão quanto o pai. Com um relacionamento complicado, John e Jack terão que trabalhar juntos para se manterem vivos e para evitar uma parte sombria de Moscou, consiga controlar as armas nucleares. É um plot genérico, né? É uma coisa, pai e filho, dando tiro e porrada. É isso. O que eu mais gostei foi o 4. O 4 foi muito bom, cara. Eu gostei do 1. É, eu não sei se eu tipo, gostei mais do 1 porque é o primeiro, mas, cara, eu me amarrei mais no 1. Eu também. É, cara, o 1 foi foda. O 1 é o primeiro. O 1 é o primeiro, sim. Você não sabe se o 1 foi o primeiro? Sim, o 1 foi o primeiro. Não. Seu animal, eu falei que eu gostei mais do 1. Não sei se eu gostei mais do 1 porque ele é o primeiro, mas eu gostei mais do 1. Boom, headshot! Ah, tá. É que ficou meio óbvio, mas tudo bem. Tem um filme em janeiro que a gente esqueceu, mas ele é muito importante. Django. Não, é, também. Mas Django saiu em dezembro. Não, Django saiu agora, em janeiro. Não, saiu em dezembro, onde importa. Tá, que não é que? Exatamente. O Last Stand, o último desafio do Schwarzenegger. Isso aí, ó. Que bom. Isso aí, eu queria ver esse filme. Eu também, cara. Ainda tá no cinema. Tem que ver ele. Eu não tô achando. Onde é que tá essa porra que eu não tô achando? O animal saiu em janeiro, aí só tem de fevereiro pra frente. Boom, Schwarzenegger! É que aqui tá o top 10, entendeu? Ele não tá nem aqui. É, veio em cartaz. Cara, João e Maria tá em primeiro. Isso aí tá errado, cara. Tá muito ruim. Não, tá em primeiro aqui no Brasil. Cara, isso é bilheteria, cara. É, realmente, é bilheteria. Ele não é bom. Não vejam João e Maria, sério. Vejam sim. Podem ver, e se não gostarem, tanto faz. Curiosidade, como é que um animal fala pra ninguém ver? Eu acho que eu não vou gostar. Depois eu vejo. E se eu tem mais algum que vocês... Se importem? Não, acho que não, pô. Até. Pô, essa é a parte dos anjos? Comédia, drama. Cara, deve ser mais um besteirão, tipo. Americano. É, eles estão de saia. Então é escocês. É, o americano se passa na Escócia. Ah, não é americano não, cara. Aqui, Reino Unido, França, Bélgica e Itália. Eu já tava falando, cara. Não, tudo bem. Foi vencedor do prêmio do júri no Festival de Cannes e indicado a Palma de Ouro em 2012. Tá? Palma de Ouro? Ah, então já saiu, tá sendo relançado, né? É. O negócio é achar lugar pra ver esses filmes que não saem nos. Não, no não, peraí. A Glimpses Inside the Mind of Charlie Swan 3. Cara, é o filme do Charlie Sheen. Eu sei. De comédia. Deve ser maneiro. Ou não. Porque ele não atua bem. É, cara. Tipo, tem um trecho. Tem um Bill Murray. Ele tá. Tem seus movimentos. Tipo, tem um trecho dele cantando Garota de Ipanema com a mulher. Em português. Ah, qual foi? Garota de Ipanema é foda, cara. Não, ele cantando em português. Ele cantando em português não é não. Ah, tá. Ah, deve ser legal. Aqui. Esse é A Fuga que tem cara de filme do Guilherme. A Fuga. É porque é o mesmo ator que fez Vingador do Futuro? Não, não é não. Não. Ah, eu perguntei, pô. We'll Jimmy Bobo, do Sly. Jimmy Bobo. É, cara, tá aí. Você. Aonde isso? Dia 1º de março, sai Jimmy Bobo, alvo duplo. Mas que tradução? Do estúdio de Stallone, pô. É, com o carinha do Velociraptor também. O japonês do Velociraptor. O Han. Isso. O Han que não morre nunca. É. Morreu no 3 e... Ele entrou, ele abriu a tampa do esgoto e foi pro esgoto. É, ele fugiu. A Michelle Rodrigues também não morreu. Ah, mas o Dom imaginou a morte dela. Imaginou tudo. O carro capotando. Teve funeral. Mas não tem corpo. Como é que você sabe? Porque ele foi lá na estrada, cheirou o asfalto. Então, como é que você sabe que o Han também não sobreviveu? Ah, por quê? Porque apareceu ele engatinhando com o carro explodindo, porra. Ele ia fugir pra onde? Engatinhando não, ele tava preso no carro, tava parado lá dentro. Aí ele olhou pro cara e o carro explodiu. É, o Dom que imaginou tudo. Carro capotando, a mulher levando um tiro. Eu achei que depois do 5, é o 5 que saiu, né, no Brasil, vídeo. É. Eu achei que no 5 ele falou que ia já pra Tóquio. Então acho que isso era pra ele estar morto. Não, ele fala isso no 4 ou no 5. Cara, no 5 eles deram a desculpa pra ter uma parada de filme com ele vivo ainda. Porque ele tá andando, aí a mulher fala: ah, você não queria voltar pra sua cidade, voltar pra Tóquio? Ele: ah, pode até ser, mas depois eu viajar pelo mundo. Então, tipo, ele não foi dali direto pra Tóquio pra morrer. Ele vai pra vários lugares ainda. É, mas sendo que no 4 e no 5 falam de Tóquio. Ah, ainda mais que a única ligação do Tush com o resto da série... É o final. É, assim, é o Dom, quando aparece o Dom. É, ele pode ter ido lá bem depois, não sabe? É. Já fez muita merda. É. Uhum. Peraí, a gente tá em fevereiro, né? A gente pode... Não, a gente tá em março. Não, tô falando aqui, pô. A gente tá em março. Ah, não, a gente tá em março. Ah, tá. Você que tá falando dele agora. A gente tá no mês de fevereiro. Não no site. Não, tô falando do site. O site está em março. Tá, esse Bullet to the Head eu quero assistir. Sylvester Stallone estrela como Jimmy Bobo, um assassino de Nova Orleans que forma uma aliança com o detetive de Washington, D.C., ou Randall Velasquez, para derrubar o assassino de ambos os parceiros. O diretor Walter Hill vem um filme de ação suspense alvo do Walter Hill. Se o Stallone botar aquela barbinha igual a do Robert Downey Jr., falar que ele é o Robert Downey Jr. Não, cara, ele tá sem barba. Tá, se tiver, ele já teve, porque era igualzinho. Não. Ele tava assim no Mercenários 2, que eu não tava, não. É. Não, mas depende da aparência do cara, penteado, cabelo. Não, cara, ele tem cara de que comeu limão, tá ligado? É boca torta. Cara, no 3 não aparece em nenhum momento ele de barra do bigode. Foi na vida real, cara. Fotos dele, pô. Cara, mesmo assim, em fotos, ele tem cara de quem comeu limão. Ele não tem cara. O cara dele é todo escroto. É, ele não parece o Robert Downey Jr. Quando eu como limão, não tem cara dele, não. Sorte tua, pô. Cara, esse filme vai ser muito maneiro. Vai ser bom. Muito ansioso pra esse filme. Tipo, eles estão voltando. Tipo, começou com o Duro de Matar 4, e depois veio Mercenários, aí Mercenários 2. E agora, tipo, eles estão repondo. Sei, tem alguém falando comigo aqui. Olha só, a pessoa chega pra mim. Você pode me passar seu e-mail, por favor? Eu, tá bom. Mateus.br@hotmail.com. Eu digitei isso. Eu escrevi aqui e mandei pra pessoa. Aí a pessoa me responde: depois do Mateus tem um e do R também? Aí não, aí é foda. Tu acabou de dar teu e-mail pra todo mundo que tá ouvindo. É. Eu não ligo. É só botar o pi. Aí, ó, quem quiser sacanear ele e hackear, pode. Tipo, bota o pi só no p. Mateus, pi, R, pi. a pessoa não vai saber se é p. Vai pensar que é palavrão. É. Luz. É de romance essa porra, cara. Ih, cacete. Pelos atores eu vi que vai ser uma merda. Como é que é o nome do filme? Ah, 16 Luz. Que é a foto de um portão. Se eu não me engano, vai ser o Novo Crepúsculo. Vai ser uma merda isso aí. Esse Hitchcock. Hitchcock aqui, ó. Baseado no livro Alfred Hitchcock and the Making of Psycho de Stephen Rebelo, Hitchcock é uma história de amor sobre um dos cineastas mais influentes do último século, Alfred Hitchcock e sua esposa e parceira Alma Reveal. O filme é centrado na criação de Psicose, o filme mais famoso de Hitchcock. E o Anthony Hopkins faz. Ah, ele faz o Hitchcock. Tony Hawk? Cara, Anthony Hopkins, cara. Ah, Jessica Biel, tá? É o pai do Thor, é o Odin. Ah, tá. Cada filme tem um motivo pra eu ver. Essa Jessica Biel aí. O A Fuga é Olivia. Essa é a Scarlett Johansson. Johansson. Johansson. É a Viúva Negra. Essa Jessica Biel aí também, cara. Ela é. Legal, ela é bacana. É gente boa, ela. É gente boa. Naquele filme do Adam Sandler. É, Eu Te Declaro Marido de Laura. É verdade. É uma boa atriz. É uma boa atriz ou uma atriz boa? Ela também fez o Esquadrão Classe A. Ela é joia, cara. Ela é joia. Ela é 10. Colegas. Eu não vi isso. Que é isso? Olha, é já aventura e comédia. É nome de gay, cara. Porra. É filme brasileiro, cara. Mas piorou. Lima Duarte. É, não ajudou nada. Colegas é uma divertida comédia que trata de forma poética coisas simples da vida, através dos olhos de três personagens com síndrome de Down. Eles são apaixonados por cinema e trabalham na videoteca do Instituto onde vivem. Instituto onde vivem. Um dia, esperado pelo filme Thelma e Luiz resolvem fugir do carro. No carro Mangueira do Jardineiro, em busca de três sonhos. Stallone. Ó, Stallone. Está perto. Stallone quer filmar. Aninha quer casar. E Márcio precisa voar. Em uma viagem do interior de São Paulo rumo a Buenos Aires. Eles se envolvem em inúmeras aventuras como se tudo não passasse de uma interna brincadeira de cinema. Vencedor de 5 Kikitos de Ouro no Festival de Gramado, incluindo o de melhor filme. Que Kikito, cara? É um prêmio brasileiro, né? Dá pra ver pelo nome. E aqui, ó. Vencedor do prêmio de melhor brasileiro e o troféu de juventude. Ambos eleitos pelo público na Mostra Internacional de Cinema de Paulo. Melhor roteiro do Festival de Paulínia. 2008. Tem bastante prêmio aí, ó. É, cara, tem cara de ser um filme bom, mas não... É. Tipo, né? Não é o brasileiro padrão, certo? Aquela comédia descarada, cheia de... Ruim ou boa? É, parece ser mais um drama, saca? Tipo, me lembra um pouco, assim, mais filmes mais... Dramático. Mais sérios, sabe? Mas... É. Good! Good! Great! A gente tem que comentar os filmes que estão chamando a atenção, aqui, vamos pela capa ou pelo nome. Esse César Deve Morrer, cara. Cara, deve ser maneiro esse filme. E aqui, ó. A cortina se fecha abruptamente por trás de César, Brutus e outros personagens. Depois dos aplausos, os atores, todos detentos da prisão de segurança máxima de Rebibia, em Roma, sentem-se orgulhosos e tocados. Sem se preocupar em saber quais foram os crimes cometidos por aqueles homens, a dupla de diretores realizou um ensaio de peça Júlio César na prisão por 6 meses. O paralelo entre esse drama e o clássico mundo de hoje mostra como a Universidade de Shakespeare ajuda os detentos a entender suas próprias questões. Cara, é de drama. É, filme italiano, hein? Você leu o negócio errado. É o paralelo entre esse drama clássico e o mundo de hoje. Não é o paralelo entre esse drama e o mundo clássico de hoje, tá? O mundo clássico de hoje. Só vou dar uma conhecida aí. Foi mal. Mas aqui, ó. O roteiro, o William Shakespeare, tem alguma coisa do William Shakespeare. Cara, eu acho que o nome é de uma peça desse. Se vocês perceberem, o título tá em italiano. Eu acabei de falar. É César e Deve Morrer. É filme italiano. César Deve Morrer. É filme italiano, pô. Como é que é, cara? Italiano? É, fala aí, italiano. César Deve Morrer. Mas... Ah, cara, parece um filme de drama, mas parece legal. Ah, cara. Filme de comédia que é Bem-vindo aos 40. Será que é igual o Virgem de 40 anos? Ó, Megan Fox. Opa. Não, é igual, acho que não é igual o Virgem de 40 anos, não. Um olhar sobre a vida de Pat e Debbie alguns anos após o nascimento de Ligeiramente Grávidos. Ah, alguém viu de Ligeiramente Grávidos? Peraí, deixa eu ver. Não. Deixa eu ver a foto, se eu vi. Esse cara aí tá achando legal, ele fez o Virgem de 40 anos. Paul Rudd. We'll be right back. Dizer adeus, ó. É de quem mesmo? Essa música é de quem? Desete Raio do Céu. É. Não, cara. É Leonardo. Não, pera aí. O filme deve seguir os mesmos moldes. É Leonardo, cara. De dois filhos de Francisco. Que conta a história de Zezé de Camargo Luciano, cara. A música do Leonardo. Pode parar de ler aí já, tá bom. Conta a história de Zezé de Camargo Luciano. Como é que vai ser a música do Leonardo, pô? Cara, se for no nível de dois filhos de Francisco, até que não tá tão mal. E é Leandro e Leonardo. Peraí, Leandro e Leonardo ou Zezé de Camargo Luciano? É Leandro e Leonardo, cara. É, cara. Enquanto o Leandro tava vivo ainda. Ué, não aprendi a dizer adeus, conta a história de Zezé de Camargo e Luciano. Mas depois tu vai ver Leandro e Leonardo. Cara, os irmãos são ex-plantadores de tomate. O Luiz José, o Leandro. Então. É que estranho. Não, aqui, cara. O filme, que deve seguir os mesmos moldes de Dois Filhos de Francisco, que conta a história de Zezé de Camargo Luciano, vai contar... Ah, é, dá certo. É o retardado de errado, cara. Vai contar a trajetória da dupla sertaneja Leandro e Leonardo dentro do papel. É você. Os dois acharam que era... Dá um filme de Leandro e Leonardo. Não é deles, é sobre eles. Ah, tá bom. Eu gosto de Leandro e Leonardo. Cara, tu sabe que não é mais dupla, né? Pô, cara, o tempo que era, as músicas. Pera, viu? Foi o Leonardo que sofreu o acidente? Leandro. Não, foi o Leandro. Leandro, ele tava voltando, cara, ele tava no papão. Quê? Cara, ele morreu. Morreu, cara. Por tempo, cara. Cara, que doente, pô. Onde é que tu vive, cara? Porra, ele tá voltando, eu vou correr, mano. É, você que tá sacaneando com a tua piada. É. Cara, vocês estão dizendo que o Leandro morreu? Morreu, cara. E tem muito tempo. Ele tá voltando, cara, tem que ver isso. Tô com medo, hein. Caralho. Ah, sei lá. O Leonardo só vai sozinho no Faustão. É, pô. É. Qual foi que teve acidente de helicóptero? O Marrone. O Marrone, cara. Foi o Marrone. O Marrone teve acidente de helicóptero, mas já tava mal. Muito tempo que tava mal. Ah, é, e foi ele que tava pilotando. É. Ele é bom, hein? Pô, esse mágico... Peraí, o Oz, o Marrone... Ó, The Great Power, por favor. Alguém vai ler essa sinopse gigante? É, eu tô esperando alguém ler, porque eu vi aqui. É dirigido pelo Sam Raimi e tem o James Franco. Tá bom. É, cara, o James Franco... É o Duende Verde. Essa Rachel Weisz foi a que fez o Constantine? Foi. A Múmia? Foi. Eu pensava que fosse, quando eu vi primeiro esse filme, eu pensei que fosse alguma coisa do Tim Burton, porque ele tem essas... Ah, essas coisas de pegar as coisas antigas, fábulas antigas e dar uma atualizada. Não sei lá, a capa me pareceu um pouco Tim Burton. Tim Burton tem um filme de animação só? Não. Tu sabe que o Tim Burton, ele não fez as capas, né? Não, porque a Ana gosta. É, muito estranho. As caveiras, sei o quê. É. Eu não vi ainda, só vi o Sombra da Noite. Só vi o Eduardo Mãos de Tesoura. É. Um filme aí de fantasma dos anos 80. Não, aquele filme do... Aquele que eu curti da Bonita. A Noiva Cadáver. Ah, eu ri, não gosto desse. Foi legalzinho. Ó, tem um aqui, ó. Killer Joe, matador de aluguel. Chris procura seu pai no céu com uma proposta, matar sua mãe. Fiquem acertos separados. Assim, eles podem resgatar o seguro de vida que está no nome de sua irmã mais nova, Dottie. Assim, contrata um matador, mas como não tem dinheiro para pagar no serviço à vista, ele exige um depósito. Ele tem homem de areia. Tá meio zoado isso, hein? É, tá meio estranho. Essa loirinha que fez, ela fez ano 1. Juno Tempo. Não, era homem, cara. quem é a vez? A que eu gosto. É, cara. A, como é que é o nome dela? Juno Tempo. When I try to flow, I see the sky, I see another road, yeah, I see another road. Robot and Frank. Tô falando de filme que chama atenção com a capa e com o nome, cara. Cara, esse aqui é de ficção científica, cara. Parece maneiro. Comédia. Comédia, drama e ficção científica. Cara, quer apostar quanto que é ficção científica só porque tem um robô? É. Aqui, nas fotos o robô parece um de papel, papelão. Acho que é a dramédia. Cara, pô, aqui ó. Situado em algum lugar do futuro, Robot and Frank é uma deliciosa comédia dramática sobre amizade e assalto. O velho rabugento Frank vive sozinho. Sua rotina envolve visitas diárias à biblioteca local. Seus filhos já adultos estão preocupados com o bem-estar do pai e por isso compraram uma espécie de robô cuidador. Inicialmente resistente à ideia, Frank logo aprecia os benefícios do robô, como refeições nutritivas e saborosas da casa, sempre limpa e arrumada. Por isso, começam a tratar o seu cuidador como verdadeiro companheiro. É. Mais uma história bonitinha. É. Bel, posso fazer uma pergunta? Fala, cara. Esse tempo que você ficou longe da escola, você aprendeu a ler? Pouquinho. Cara, a história até tem um potencial, se for bem executado. Deve ser filme pra chorar. Tem um ciclope. É, o velho deve morrer no final. É. Ah, já tô chorando. Por isso que tem drama. É. É. Agora, ó, o acordo. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson? Quem é esse? The Rock, cara. Eu sei, cara. Tô de sacanagem. Como conheço? É Dwayne The Rock Johnson. Tinha que ser que nem Mercenários, tá ligado? Não chama de... como é que é o nome dele? The Rock. Do Sylvester Stallone, Mercenários. É, Barney. Então, tipo, não tinha que se chamar Barney, tinha que se chamar Sylvester Stallone, porra. O vilão se chama vilão? Ele já tem um nome bom, você não precisa inventar outro. Ah, Barney, tu pensa no dinossauro roxo, pô. Chamei de The Rock. Ele tinha que trocar a identidade dele, botar The Rock na identidade dele. É, a roça. Eu acho que o filme de ação está de volta, The Rock, né? Está de volta na história de um pai cujo filho é sentenciado a 10 anos de cadeia por causa. Para reduzir a sentença do garoto, acusado injustamente, o pai concorda em atuar infiltrado perigoso cartão de drogas para derrubar o poderoso narcotraficante. Nesta missão, ela vai arriscar tudo, ela quer. Deve ser ele. Eu já botar uma peruca. É, mais um filme de ação. Isso aqui eu quero ver, hein? Halloween 3. 3D. 3D, porra. Halloween 3, 3D. Tem 3, 3, tem 9D, tá ligado? Peraí, mas é com que vilão? Olha, a sinopse desse filme é muito boa. Então, terceiro filme da série Halloween. Desculpa, ouvinte, mas não tem o que fazer. Alguém viu os outros dois? Cara, eu vi algum, pô, que era aquele bicho que é maluco com uma máscara verde, eu acho. Isso aí é Homem-Aranha 1, cara. É porque eu me confundi com Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 eu gosto, Halloween não. Halloween, quem é o vilão do Halloween mesmo? Eu acabei de falar, pô. É um maluco grandão, pô, com uma máscara verde. Ah, é verdade, verdade. Uma máscara de cura. É. Se algum dia eu ver os outros dois, eu dou alguma opinião sobre esse. Trevas. É, a capa chama muita atenção. Pôster não disponível. Apocalipse 2388. Terra está à beira da extinção. O lendário explorador Curtis foi enviado em missão, uma última tentativa desesperada para explorar um planeta desconhecido do outro lado do universo. Um planeta que pode sustentar a vida humana. Mas a comunicação com Curtis, misteriosamente, cessa e ao estreante oficial de voo, Marlow, é atribuída a perigosa tarefa de completar o objetivo. Rastreando Curtis, o desconhecido, ele a encontra. A nova Terra e uma raça de seres na aurora do seu tempo. Mas Curtis tem seus próprios planos para o novo mundo e uma esperança e última esperança do homem para a sobrevivência. E para alcançar isso, ele levará o homem para o único lugar que protegerá o paraíso, a escuridão. Ele é muito bom, tá? não fez um pouco de sentido essa sinopse, não. É, ele é do Coração das Trevas, romance por Joseph Conrad. Melhor adaptação de um livro de Conrad foi o longo Apocalipse Final, 1979. Esse Apocalipse Final é na moral, cara. É com o pai do Charlie Sheen, mas é maneiro, cara. Ah, tá. É do Vietnã. Cara, esse filme, a sinopse, eu não sei se tem muito a ver, mas me lembrou um pouco Blade Runner, cara. Eu não vi Blade Runner. Eu vi. Mas essa parada de futuro, o futuro meio na merda, saca? Ficção científica e tal. Ó, um ator brasileiro aqui que eu acho bom. Wagner Moura, que tá no filme A Busca, drama e suspense. Pô, você já viu aquele... A Busca, ele tá procurando o quê? O pai, que é o Wagner Moura. Esse cara com ele. Pra quem vê novela. Pra quem vê novela. 35 anos. É obrigado a jogar-se na estrada em busca do seu filho Pedro, que desaparece no fim de semana e que completaria 15 anos. O repentino e inexplicável sumiço do filho é a última carta a desabafar no castelo de Tel. Desabar. A desabar, desculpa. Seu casamento de 15 anos com Branca, médica, com ele, acaba de... Como ruir. Ele? Como ele? O que eu falei, pô? Com ele. Com ele. Então tu fala, pô. Aí tu fala de mim. Você entendeu que é médica. Theo sai em busca do filho, mas acaba encontrando seu pai, com quem não fala há vários anos. De cara para o pai, enxerga a si mesmo, tá falando até devagar. Você descobre o filho e se desarma com a mulher em um momento de se chamar. Parece bonito, é. Ó, curiosidade. O longa se chamaria A Cadeira do Pai. Nossa. Foi selecionado para a mostra World Cinema Sundance Festival 2012. Sundance. É Dança do Sol. Foi selecionado para a mostra competitiva Premiere Brasil do Festival do Rio 2012. Este é o primeiro longa-metragem do Sam Mora. A busca teve um orçamento de 5 milhões. Ah, tá. 5 milhões, tipo, 5 milhões não é muito, cara, mas eles podem ter feito alguma coisa boa, porque não precisa. A sinopse meio que me deu um pouquinho de vontade de ver o filme, cara. Cara, é o Wagner Moura, foi um filme legal. É, ele é um ator que já fez o nome dele, assim, principalmente no Tropa de Elite. É. E em novelas também. Novela eu não lembro muito dele. A Paraíso Tropical. Paraíso Tropical, ele fez o papel pica. Ah. O plot do filme me chamou a atenção, então eu vou assistir esse filme. Aqui, esse aqui, ó. É Carrie, a Estranha. É um filme de terror. É a remake de um filme feito em 70... Pera. 76. Acho que eu já vi. É O Subúrbio Tranquilo de Chamberlain. Maine. Cara, é Chamberlain. O Subúrbio Tranquilo de Chamberlain, Maine, é lar da religiosa e conservadora Margaret White. E sua filha Carrie. Carrie é doce. Mais submissa. Que? Pare, cara. A mulher não, deixa eu ver. Mais submissa, pare a quem? Margaret. Calma. Deixa eu ler do início. Deixa que eu leio. Calma aí. O Subúrbio Tranquilo de Chamberlain, Maine, é lar da religiosa e conservadora Margaret White e de sua filha Carrie. Carrie é uma doce, mas submissa párea a quem Margaret tem resguardado a sociedade. A professora de ginástica Miss Desjardins, vixe. Cara, deve ser francês. Continua. Tenta em vão proteger Carrie e garotas desprezíveis, lideradas pela popular e arrogante Chris Hargenson. Mas apenas a melhor amiga de Chris, Sue Snell, se arrepende de suas ações. Em um esforço de reparação, Sue pede a seu namorado, Tommy Ross, para convidar Carrie ao baile de formatura. Forçada ao limite pelas garotas, Carrie desencadeia estragos com a sua telecine. Telecine. Caralho. Com sua telecinese. Ponto. Versão do filme de 76 de Brian de Palma. Carrie ganhou indicações ao Oscar para atrizes Sissy Spacek e Piper Lowry. É baseado no livro do Stephen King. É, do Stephen King. Ah, sei lá, esse terror não faz muito meu estilo, não. Eu não gosto de filme, não gostei. Não gosto muito de terror. Não que eu tenha medo. Pelo que eu vi, que é a mulher que fica atazanando a vida da garota. É, e ela vai se vingar de todo mundo. É, deve ser alguma coisa demoníaca, ela deve ser possuída pelo capeta, alguma coisa assim. É, isso aí. É, mas pelo que tô vendo aqui, ó, o livro foi um best-seller do Stephen King. Tá bom, mas eu não gosto de terror, não vou ver esse filme. Peraí. A Carrie é estranha, vai ter a Hit Girl. A Hit Girl? Tá. É? Isso vai ser bom. Ah, agora que mostrou a Hit Girl, tu vai querer ver. É. Ela é bonita. Não, é, eu olhei o filme, mas eu ouvi o post também, me chamou um pouquinho de atenção. Got everybody in the club wanting to know now. I am a ladies man, come be my lady man. We can bow, so I bring your body and let me switch up your atmosphere. Take you. aí, ó. Linhas de ação. Vai ter o gladiador, hein, Guilherme? Russell Crowe. Ah, Russell Crowe. Depois de seguir a mulher do prefeito de Nova York, um ex-policial se envolve em um grande escândalo. Pronto, acabou a sinopse. Vamos comentar. Tem muita coisa pra falar sobre isso. Vou ver se eu acho mais alguma coisa aqui em algum lugar. Ah, pela capa e pelos... Ah, cara, é um filme de máfia, parece. Não, é? Não, máfia, tipo... Não, máfia italiana. Numa cidade com injustiça, o ex-policial Bill Target procura redenção e vingança depois de ser double-crossed. Ah, parece que ele vai ter alguma coisa com o prefeito, vai ter aí, ele vai zoar ele de algum jeito. Ele deve ser demitido injustamente, tá ligado? Cara, me chamou, vou ver. Me chamou? Te chamou? Mondrogo. Te convidou? Mondrogo? Mondrogo, véi. Peraí, achei uma sinopse melhor. Nicholas Rosta, Russell Crowe, é o prefeito de Nova York. Ele contrata Billy Target, um ex-policial que caiu em desgraça na corporação, para investigar quem é o amante da sua esposa e tornar pública a informação. Por mais que tenha antigas discordâncias com o prefeito, responsável por sua saída da polícia, Billy aceita a tarefa pelo dinheiro que ganhará caso ela seja bem sucedida. Entretanto, logo ele descobre que Nicholas tem outras intenções por trás da investigação encomendada. Pra ele quer saber quem é o amante da mulher pra botar pra todo mundo ver? Tipo, porque deve ser. Se ele se separa da mulher assim, deve pegar mal pra ele, sabe? Só acusando ela. Mas se ele botar em público que ele tá traindo, que ela tava traindo ele, ele pode ele ficar melhor, entendeu? Vai ser ele, vai relaxar, todo mundo sabe agora no seu corpo. A mulher dele é a Catherine Zeta-Jones? Não sei. Deve ser, mas ela me chamou pro filme também. Ó, o Dobro ou Nada, com Bruce Willis. Ah, tá falando isso? Não. Pra Catherine Zeta-Jones também. Esse. Também? O Dobro ou Nada. Ah, ela tá nos dois. Tem o Vincent Vaughn também. É de comédia. Esse é o Dobro Nada. Contará a história de uma mulher de 30 e poucos anos que se envolve com um grupo de Cheques. Cinquentões. Geeks. Cheques. Cheques. É. Tá. Não sabia falar isso. Geeks, cara, geeks. Tá bom, de geeks cinquentões que descobriram uma maneira de tirar vantagem do sistema de aposta de jogos nas Vegas. Isso é legal. Eu não sei se vou fazer isso, mas podia ter uma pegada meio 11 homens e um segredo, eu ia gostar. Ia gostar, né? De 11 homens. Estelar e a Pedra da Luz. Esse vai ser bom, hein? Esse eu tô esperando faz muito tempo. Sério? Ivete Sangalo, cara? Tô amarradão nesse filme. Utilizando os recursos mais modernos da animação 3D, Ivete Estelar e a Pedra da Luz narra a história de uma cantora que precisa lutar contra um maligno imperador para restaurar a alegria que existe no universo. Oba! Oh. Caramba! Isso vai ser muito bom, cara. Tô muito ansioso pra ver isso, cara. Cara, sabe o que é isso? Estão nascendo estúdios no Brasil de animação em 3D. Aí alguém viu e percebeu que dava pra fazer um desenho maneiro, mesmo no Brasil, não precisava encomendar de fora. Aí se empolgaram demais. Aí eles acharam que só se você fizesse só um desenho bom, o filme já ficava foda, entendeu? Tipo, se empolgaram demais, né? É, eu... A animação tá boa. Mas, cara, pode ser também uma jogada de marketing pra chamar público, porque a Ivete Sangalo é... Ela é carismática. Tem um monte de gente do Brasil que gosta dela. É. Pode ser que muita gente vá ver no filme por causa dela, só por causa disso. Ela deve cantar no desenho. Ah, eu não tô questionando que pessoas vão ver o filme. Eu sei que pessoas gostam de ver merda. Não. Mas tudo bem. Não, eu tô falando que eu não vou ver o filme. Eu tô falando, as pessoas vão por causa dela. Ela tá chamando, entendeu? Mas é. Feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos. Meu anjo querubim. Doce dos meus beijos, calor dos meus braços. Perfume de jasmim. Agora vai ter um bom de verdade. Parker. Pô, que vacilo, não botar uma sinopse legal, tem que procurar. É Peter Parker. Parker. Mas eu já sei mais ou menos o plot do filme. Parker. É o cara que ele é atraído. Fotógrafo. Não, ele é o bandido. Não é fotógrafo, não. Caralho. Foi picado por uma aranha. É o Robin Hood, pô. Não li a sinopse que tá aí. É o Robin Hood. É o novo Robin Hood do futuro. Ele tem um código de honra que não rouba de quem não tem dinheiro? Tipo, ele rouba quem merece ser roubado, entendeu? Ah, é, eu li que dá pra quem tem dinheiro. É igual o Arrow. Até quem merece ser morto. Pô, ele mata quem merece. O Arrow é assim. Arqueiro verde é assim. Então, mas tipo, ele é basicamente, ele é um ladrão que ele é traído pelo resto da gangue. Aí eles tentam matar ele, só que ele consegue escapar. E depois ele volta com a Jennifer Lopez. Eles matam ele? Não, eles tentam matar ele, não conseguem. Eles tentam matar ele, ele consegue meio que dar uma calmaria nos caras e pula do carro. Aí depois ele volta mais pra, tipo, tentar pegar o dinheiro dele, tentar por vingança mesmo, só pra, assim, vocês tentaram me matar, agora sinto muito. O Jason não fazendo Adrenalina 3, ele pode fazer o que quiser com os filmes. Cara, ele é bom, ele é o único brucutu, assim, mais jovem que tem. E ele tem 40 e pouca. É. Vai ser mais um filme de ação, mas eu gosto. Ele já trabalhou no mercado negro. É? Ele vendia diamante. É. Não, sério, na vida real? Sério? É? Cara, maneiro. Maneiro. Por isso eu te escutar isso. A caça. Ó, um filme de dinamarquês. Pode ser uma coisa nova. Diferente. Interessante. Lucas trabalha em uma creche. Boa peça e amigo de todos. Ele tenta reconstruir a vida após um divórcio complicado, no qual perdeu a guarda do filho. Tudo corre bem até que um dia a pequena Clara, de apenas 5 anos, diz à diretora da creche que Lucas lhe mostrou as partes íntimas. Que isso? Clara, na verdade, não tem noção do que está dizendo. Apenas quer se vingar por se sentir rejeitada em uma paixão infantil que nutre por Lucas. A acusação logo faz parte... Que faz parte, cara. A acusação logo faz com que ele seja afastado do trabalho e, mesmo sem que haja algum tipo de comprovação, seja perseguido pelos habitantes da cidade que vive. É, vai ser triste, né? Vai. É engraçado. Isso tá meio que me lembrando o JCVD do Jean-Claude. Você já viu? Eu já vi. JCVD? JCVD? Jean-Claude Van Damme. É, ah, tá. Que, quem não viu o filme, sinto muito. Mas, assim, antes da metade do filme já dá pra ver isso. Que ele entra no banco e começa um assalto no banco. Sendo que a polícia pensa que é ele que tá assaltando o banco. Sendo que ele tá sendo só, tipo, meio que rendido pelos bandidos pra dizer que é ele que tá assaltando, pra polícia não invadir. Aí, no final, eles... Só que ele tem a filha, tem que... Ele fica tentando... Ele conta a história dele, eu acho. Manter a guarda com a filha, ele perde a guarda com a filha. No final, ele acaba sendo condenado e vai preso, entendeu? E eu contei todo filme, quem queria ver, sinto muito. Mas tem essa pegada meio assim, meio que não aconteceu o que era justo, entendeu? Agora tem uma coisa, esse filme é de 2012. É? Tá lá, ano 2012. Vai sair em março? Deve ter sido o ano que filmaram, sei lá. Tem um aqui, ó, Brasileiro de Comédia, vai que dá certo. Com o Porchat. Hã? É com o Porchat? É o Fábio Porchat. Bruno Mazzello, Lúcio Mauro Filho, Danton Mello e Fábio Porchat. A história narra o reencontro de 5 amigos de adolescência que compartilham a frustração de não terem alcançado o sucesso que projetaram para suas vidas. A possibilidade de recuperar o tempo perdido surge através de uma tentadora e arriscada proposta, o assalto de uma transportadora de valores. O crime quase perfeito prometia transformar suas trajetórias e cumprir seu propósito, mas não exatamente como planejaram. Deve ser maneiro esse filme. Tem o trailer, eu vi. Tem... Parece legal. É. Ah, nossa, olha só. Tinha que ser o... Como é que é o nome do cara que fez o Meu Nome Não É Johnny? Celton Mello. Celton Mello. Quem tinha que trazer a proposta de assaltar o caminhão lá do banco? Celton Mello. O bandido. O desgraçado. Eu não entendi o que ele quer dizer. Nem eu. Ele sempre ele fez o Meu Nome Não É Johnny. Pra mim, na minha cabeça, ele é isso agora. Eu não vi esse filme. Nem eu. Eu vi. Esse filme é engraçado, a parte que ele tá traduzindo a parada lá pros caras. Lembra, meu droga? Não, eu não vi o filme. Pô, tu não viu o filme? Eu vi o trailer. Esse Olympus Has Fallen é o duro de matar na Casa Branca. Então, um ex-oficial do Serviço Secreto se tornará a única esperança quando o terrorista invade em Casa Branca. É, cara, isso mesmo. É o duro de matar Casa Branca. Tem Deus. Tem Deus? É o Morgan Freeman. Tem Deus e duas caras também. É o 2K. E tem o... Como é que é? Leônidas. Leônidas. Isso, Leônidas. Tá te dando lembrar de onde eu vim. The Host. É de ficção científica, romance, suspense. Suspense. Suspense é bom. Isso aqui era terror. Ó, Melanie e Jared foram feitos um para o outro. E esta seria mais uma simples história de amor se não fosse um detalhe. Estamos no futuro e a humanidade está quase extinta. A Terra foi invadida por um parasita alienígena que controla nossa mente e corpo. Melanie e Jared fazem parte dos poucos humanos que ainda lutam para sobreviver. Até o esconderijo dos humanos. Até o esconderijo dos humanos. Até que Melanie é capturada. Que animal, cara. Ele pulou uma linha, cara. Por Peregrina, que usa essas lembranças para localizar o esconderijo dos humanos. Melanie não vê outra saída, senão ocupar sua mente com visões do homem que ama, desviando a atenção da Peregrina, que, incapaz de se separar dos desejos de seu corpo, começa a se sentir intensamente atraída por Jared. Vê quem escreveu o livro. É Stephanie Meyer. Da mesma autora de Crepúsculo, cara, deve ser aqui. Por isso que eu falei pra ler. É, vai ser, deve ser meio meloso demais. É, tipo, bagulho de traição com... Tem potencial se não fosse por ela. É. É do mesmo diretor do Senhor das Armas, cara. Senhor das Armas é bom. Senhor das Armas é ela, cara. É legal. G.I. Joe 2, por favor, vamos falar. Vamos ver, vamos ver. Retaliação, cara. Olha, cara, olha os atores. Que forte. Que gay. Guilherme falou animadão. Que atores. Carecas. É. Nessa sequência, os G.I. Joes não estão somente lutando contra o seu inimigo mortal Cobra. Eles são forçados a lutar contra ameaças de dentro do governo que colocam em risco sua própria existência. O filme estrelado por DJ Cotron, Buyu Hong Lee, Adriana Pali, Ray Park, Jonathan Price, Ray Stevenson, Shane Tatum, Danny Johnson. Cara, isso aí não interessa. Porra, achei de nome estranho, cara. O Ray Park é o Ray Park é o Darth Maul do Star Wars. Quem é o Ray Park? É o cara que foi o Darth Maul do Star Wars, lembra? Que foi cortado pela metade. Então esse filme aqui, não sei quem é. É o Snake Eyes. Ah, tá. Esse filme mudou de nome, cara. Ia ser G.I. Joe Cobra Strikers. É, eu acho que a retaliação é melhor. Pô, legal, cara. Esse filme vai ser muito bom. Ou vai ser igual ao primeiro. Tu não achou o primeiro, não? Não, muito. Cara, foi bom também. É o primeiro filme que Bruce Willis e Johnny Joe faltam juntos. Cara, nem os produtores gostaram do primeiro filme. Cara, olha o que significa G.I. Joe. Global Integrated Joint? O que é joint? Joint Operating in China. Chilai, sei lá o que é essa última palavra aí. Itchai. Ah, não, não, tia. Se cara não é. Caralho. A Ana devia estar aqui. Verdade. I still wanna be a spaceman. Explore a distant land. As we contemplate the credible. Unfold the master plan. We say jump and they say how high. I wanna soar across the sky. Aí agora, hein? Jack the Giant Slayer, caçador de gigantes. É o João e Pé de Feijão. Quando começaram a pegar essas histórias e botar em filme, eu até achei legal. Mas agora que virou uma modinha, tá meio que me enchendo o saco. Porque todo mundo quer fazer isso, cara. É verdade. É, mas os filmes estão ficando bons, pô. Não, generalize que teve Joia Maria, que foi uma merda. Não, foi bom, sim. Tu viu o filme? Não, mas vai ser. Então, quando eu ver, vai ser bom. Todo mundo sabe a história do Jack com essa de gigante, o João Pé de Feijão. Só que essa história é diferente. Tem o Obi-Wan. É a mesma história do Shadow of Colossus. É. Uma guerra antiga que se reinicia quando um jovem trabalhador de campo faz merda. Abre inconscientemente um portal entre o nosso mundo e uma raça de gigantes. Apavorantes. Solto na Terra pela primeira vez depois de séculos, os gigantes tentam reconquistar seu território que foi perdido. Claro, se tentam reconquistar porque foi perdido, né? Forçando o jovem Jack a entrar na batalha de sua vida para impedi-los. Legal. A luta dura 10 segundos. Tem que durar. Pá! Pisou. Acabou. Então, aí ó, agora. Outro filme do X-Men. Do X-Men? É, Gambit. Isso. Eu tinha pensado. Tô maluco, cara. Quando eu vi, eu pensei que era também. Mas... Um cara de terno. Bom, tem a quebra um dia, né? Quando eu vi, tava sem capa, pô. Ih, tem o mesmo cara que vai... Esse Stanley Tucci. Tuti, Tuti. Tuti. Vai fazer o Jack Caçador de Gigantes também. Aí, o cara tá ganhando dinheiro. Em Gambit, Harry Dean, um malandro que trabalha no mundo das artes plásticas, planeja passar para trás um dos mais ricos colecionadores do mundo. Para fazer seu serviço sujo, Jim coleta a bela... Como é que... Tá bom, tá bom. Coleta. Que ele insiste. Ele falou coleta. É contra, cara. Não, mas olha só. Pregadine contra a Bela PJ. Eu acho que é contrata, cara. É, eu também achei contrata. Ah, lê, faz a sua sinopse. Lê, faz a... faz a sinopse de uma linha, assim, sei lá. É, ó, a Cameron Diaz é uma rainha de rodeios contratada por esse cara para que sua vítima, Kaed, cante por ela e ele. Tu não, ele, tu não lembra do início pra fazer o resto? Killing Season, Killing Season. Tem o Robert De Niro e o John Travolta, certo? Isso vai ser bom. Na trama Killing Season, De Niro vive Benjamin Ford. Benjamin Ford? Benjamin Ford. Benjamin. Eu não entendi isso, não. Um veterano de guerra que se retirou para a cabana distante das montanhas dos Apalaches. Tudo muda quando o turista europeu, John Travolta, aparece e os dois iniciam uma comum amizade. Mas Ford ainda não sabe que Forasteiro é, na verdade, um ex-soldado sérvio em busca de vingança que iniciará uma caçada humana. Vai ser legal. Tem potencial. Se o De Niro, pode ser que o De Niro tenha, pega uma força aí do além, né? Que? Quer morrer? É. Pega uma força do além? Aí, olha aqui que um cara comentou. De Niro só fez novelão. De Niro. E Travilta por outro, um lixo. Que tá Travilta. O V é mudo junto com L. Não tem som. Travilta. Aqui, ó, esse Contique. Inspirado na história do explorador Thor Heyerdahl, este drama mostra a expedição de Contique, de 1947. Thor e 5 outros homens queriam provar que os moradores da América do Sul poderiam ter ocupado a Polinésia em épocas pré-colombianas. Para isso, ele construiu uma balsa com as técnicas da época e partiu em uma aventura através do Pacífico. É, mas o que vai ter nessa aventura? É, ele tá querendo mostrar que a gente, os caras da América do Sul, poderiam estar lá na Polinésia. Isso aí não me chamou muita atenção, cara. Tem que ver, pera. Vou ter que ver pra ter uma opinião sobre isso. Esse Wikileaks é Reino Unido e Alemanha. É do documentário, né? Da turminha do mal da internet. Mas os próprios caras que fizeram o filme já disseram que o filme tá meio mentiroso. Tipo, não tá contando as coisas. Sobre o que? O Wikileaks, cara, do Anonymous. Ah, tá. Fevereiro, alguém duvida de Duro de Matar? Cara, não. É, meio que vai ser. O filme do Charlie Sheen pode fazer algum barulho, né? Por causa dessa briga aí que teve toda. É. E o Amanhecer tem a hora mais escura, mas já saiu. O pessoal gostou, tá no Oscar aí e tal. Tá mas com sucesso. Não é a de agora, então acho que Duro de Matar, com certeza aí é o filme do mês. É o filme de fevereiro. É verdade. Olha só, participação especial da Ana. Puta que pariu, 5 dias sem internet, não vou sobreviver. Pronto. Mas é que viu isso. Ela me mandou mensagem agora. E o filme de março? Março. J. Joe. Março. Pra mim, J. Joe. Não. Pra mim, olha só, tô com bastante dúvida entre Parker e o alvo duplo do Stallone. Eu tô com dúvida entre J. Joe e Jack, no Caçador de Gigantes. Eu acho que vai ser o Acordem, do The Rock. Cara, de maior sucesso, com certeza, vai ser o Dia Joe. Não, com certeza. Mas o que eu acho vai mexer mais comigo, vai... Vai te balançar? Sim, o que eu vou curtir, o que eu vou querer ver de novo, tá ligado? Eu acho que eu vou curtir mais o Bullet to the Head, o alvo do Stallone. O Parker também vai ser muito legal, mas... Sei lá, eu vi os trailers do Bullet to the Head, vi o trailer do Parker, o Bullet to the Head mexeu mais... me deu mais vontade de ver o filme. Ah, não, mudei de ideia aqui. Eu acho que eu vou de Hitchcock. Eu vou de G.I. Joe e Jagger. Porque esses dois aí eu sempre gostei de G.I. Joe. Cara, só tem um melhor. Tá bom, cara, eu vou de G.I. Joe ou Jagger. Diga isso. Cara, todo mundo escolheu um. Pode escolher um também? Tá, cara, vai de Joe, porra. Tô em dúvida entre Ivete Estelar.